8.5.5.5. aeroporto, número 1, próxima sede, local de cidade. Bom, 8-4. доклада, в том числе Александру Семенову, за рассказы, говорящие за дополнительные. Thank you.

aqui é a próxima CNS, e a escrita do Sr. Rogério, e chama que o Sr. Abir é 118. Deixa eu falar. Salvador, hoje é a minha 074, está na final pessoal, baixou. Telemia 074, General no 0 no meio, autorizado por 1 no 0, vendo no 00 grau, 29. Onda 00 com 8 nós, grau, coisa prestada, na recepção. Ao 07, direita, parte alta, direto, portão 10, na altura. Portão direita, alta, direto, portão 10, direto, é 0.4. do MED 1 e chame de ADC. Boa noite, passageiro do 2224, estabilizado.